É bom sinal sabermos que esta casa, todos os dias, recebia centenas de crianças e que acolhia centenas de atividades ao longo de cada mês, e que havia muitas pessoas de diferentes faixas etárias que procuravam esta casa para levar um livro. Foram 10 anos em que, de alguma forma, penso que nos ajudou a crescer a todos. 10 anos em que cerca de 52.812 leitores e utilizadores utilizaram os livros desta biblioteca. Foram 22.915 livros consultados e requisitados. Foram 124.051 atividades. Para nós tem uma importância extrema estarmos aqui hoje, porque depois da pandemia, depois de março de 2020, nós não voltámos a poder nos encontrar como hoje nos estamos aqui a encontrar. Esta biblioteca nunca recebeu, depois desta data, este grupo de pessoas desta dimensão. E hoje, simbolicamente, também não podíamos fazê-lo de outra forma. A pandemia foi um obstáculo enorme, enorme, para ao longo destes quase 2 anos podermos trabalhar. Sem dúvida que foi muito difícil nestes últimos meses podermos trabalhar como trabalhávamos, com a velocidade com que rapidamente se preparavam as atividades, ou como se planeavam as atividades, porque não havia obstáculos, não havia dificuldades. Ainda assim, mesmo de portas fechadas, ao longo destes últimos meses, procurámos criar iniciativas que nunca pensámos fosse possível que existissem.